O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores, mais uma vez, trazendo os conhecimentos dessa ciência maravilhosa chamada Trilogia Analítica, antigamente conhecida como Psicanálise Integral, mas a partir do momento que Norberto Kepp, que é o seu criador, né, o psicanalista Norberto Kepp, que foi quem criou a Psicanálise Integral há muitos anos atrás, em 1970, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e que posteriormente, lá pelos anos 80, início dos anos 80, ele desenvolveu uma ciência que já era mais ampla ainda do que a psicanálise integral, pois ela fazia a junção entre a ciência, a filosofia e a teologia. Essa ciência tem sido aplicada em tantos campos do conhecimento, beneficiando a tantas áreas de atividade do ser humano, que ela é conhecida como uma ciência universal, uma ciência transdisciplinar, porque ela atua em todos os campos do ser humano. Se o ser humano é que faz as coisas, ele que faz a ciência, ele desenvolve as leis, ele que trabalha, ele que tem as ideias. Então, é o ser humano que constrói ou destrói com o que ele faz. E pelos resultados que a gente vem acompanhando na nossa humanidade, o ser humano vem fazendo, tomando medidas e adotando princípios e valores que são completamente invertidos e que estão levando à catástrofe civilizacional. É, você falando, né, na questão científica, então eu gostaria de falar que o nosso trabalho começou praticamente no Hospital das Clínicas, quando eu comecei a atender os doentes lá, né, das várias clínicas, com o professor Edmundo Vasconcelos, e notando que as doenças físicas, né, orgânicas, porque a medicina em geral, ela procura as causas orgânicas, né? Então a medicina procura saber que tipo de bactéria a pessoa sofre, para dar o medicamento adequado, a parte de antibióticos, né, para cuidar daquela bactéria. Se é, por exemplo, um problema no pulmão, na outra parte do corpo, no aparelho digestivo, circulatório. Então, existem os medicamentos, né, para cada tipo de, assim, doença, mas no sentido físico. Então, a ciência médica trata de bactérias, trata de vírus. O vírus são, assim, infecções sem uma causa bacteriológica. São, assim, infecções, mas no campo, assim, da energética. E também os acidentes, né? Acidentes principalmente de motos, aí de carros, de aviões, quando há um encontro de um carro com outro, então quebra os ossos, então a pessoa vai na ortopedia para tratar do problema de quebra de ossos, né, de traumatismo. E então a medicina em geral trata, e a medicina em geral ensina nas faculdades como tratar a parte física. E nós, na nossa psicanálise, principalmente na trilogia analítica, nós chegamos à conclusão, aliás, baseado em Freud também, em Melanie Klein, né, Bion, que as causas, inclusive das doenças orgânicas, de qualquer tipo de doença orgânica, as causas são psicológicas, né? São principalmente os sentimentos negativos. Então, eu posso dizer o seguinte, que sentimentos, né, assim, negativos podem causar doença? Por exemplo, a pessoa irada, a pessoa que estoura por qualquer motivo, né? Geralmente ela sofre das doenças cardíacas, quer dizer, do coração, problemas assim da parte circulatória, né? Pode haver também, através da ira, das raivas que a pessoa tem, da fúria, doença no aparelho digestivo, né? Pessoas com úlceras estomacais, do duodeno e também no intestino, em qualquer parte do corpo. E também as doenças no aparelho circulatório, né? Doenças do coração, pressão alta, pressão baixa. De maneira que os sentimentos assim de ira podem causar essas doenças, principalmente, que foram constatadas, né, em anos e anos de pesquisa, principalmente aí no Hospital das Clínicas, no trabalho que eu tive com o professor Edmundo Vasconcelos. Então, e a questão da inveja, por exemplo, né? Pode causar doença onde, né? A pessoa que tem muita inveja é uma pessoa também estourada, que pode ter problemas no sistema ósseo, osteomielite, por exemplo, pode ter acidentes toda hora, ou então na pele, né? Na epiderme, pessoas que têm aquele chamado fogo selvagem, né? São doenças de pele que geralmente são tratadas na dermatologia. E o pior ainda são as doenças, né, causadas pelo orgulho, pela soberba, né? São as doenças mentais. Então, as doenças mentais são as esquizofrenias, né? São as paranoias e são as depressões. A gente chama de bipolar atualmente, né? É depressão e é mania também. Então a pessoa passa de uma atitude para baixo, de pessimismo, para uma atitude até suicida durante a vida, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que as causas, por exemplo, das doenças seria então a causa principal, a psicológica, né? Ligado aos sentimentos, às ideias negativas, né? Se o indivíduo pensa, por exemplo, que ele pode ser feliz através de outra pessoa, é uma ideia negativa, que a felicidade é verdadeira, só pode vir do interior de cada um, com uma conduta boa, né? E também a questão da desarmonia das formas, né? A pessoa que não tem cuidado com a saúde, que não tem uma coordenação em geral da vida, né? Não cuida da vida, da própria vida, como deveria. E essas questões psicológicas, as causas orgânicas, causam, né, as toxinas. E as toxinas é que, vamos dizer, precisa da psicoterapia e do tratamento orgânico também. As toxinas é infecção generalizada no corpo, né, que causa um cansaço em geral, a pessoa tem muitas dores, de maneira que tudo quanto é sintoma assim do doentio, né, tudo quanto é doença vem dessa questão, que a medicina atual usa mais remédios, né, porque veio da alquimia medieval, né, pensando que o remédio é que vai, vamos dizer, tirar os sintomas. Mas tira os sintomas assim rapidamente, mas depois, se a pessoa não cuida, por exemplo, da inveja que tem, da raiva, do ódio, então, se cura, por exemplo, uma úlcera no estômago, aparece um outro sintoma em outro lugar, né? Até mesmo a questão mental, né? As doenças mentais são somatizações, né? A pessoa com muita raiva, pessoa que não aceita bem a vida como é, ela acaba somatizando o cérebro. De maneira que a medicina atual não veio tanto de Hipócrates, né? Daquele pensador médico, né? Da Grécia Antiga, que via muito a questão da conscientização também. a questão dos conhecimentos e principalmente a questão do tratamento assim orgânico combinado, né, com o tratamento psicológico, né? Então nós temos aqui várias pessoas que podem ajudar nos campos de trabalho que elas têm. Então, o que que a Selma acha, né, das doenças? A Selma é psicanalista. Ah, então, doutor Kepp, essa metodologia, né, da psicanálise integral que o senhor desenvolveu é impressionante no tratamento dos sintomas, né, das mais variadas doenças, né? Então, é muito interessante se ver como, se tratando da vida psíquica, né, quando o indivíduo enxergando um pouco os maus sentimentos, os pensamentos ruins, as intenções negativas que ele tem na vida, ele consegue curar de inúmeros sintomas, né, e melhorar muito a sua qualidade de vida, né? Então, aqui na clínica de terapia, são inúmeros os casos de pacientes que vêm sofrendo dos mais diferentes maus, né? Desde enxaquecas, assim, dores de estômago, até pessoas que vêm com somatizações já bem mais avançadas e que, levando o tratamento a sério, tendo a disposição de se verem, né, eles têm a remissão dos sintomas num curto espaço de tempo. Então, é um trabalho impressionante nessa área de atuação da trilogia analítica. Agora, tem também a questão social, né? Por exemplo, quais são as indústrias mais desenvolvidas no país, né? A que dão mais lucro, pode dizer, de bebidas, né? Pinga, né? Whisky. Mesmo vinho em excesso não é bom. Cerveja, a promoção de cerveja para o jovem, né? Ataca o cérebro também. Então, são produções que não levam para o bem, mas levam para o desastre pessoal, a vodka, né? Então, em primeiro lugar, as bebidas, né? Em segundo lugar, as farmacêuticas, né? Que trazem medicamentos que causam intoxicação no ser humano. E é o terceiro motivo também de morte. Até tem um médico na Inglaterra que diz o seguinte, ele escreveu um livro, né? Não deixe o médico, não deixe... Médico, o mate. matar, né? Tirar a sua vida, né? Porque a pessoa maníaca, em qualquer sintoma vai ao médico, ela corre perigo também de ficar mais doente ainda. E outro tipo de produção, né, para o mal que a sociedade desenvolveu, questão dos armamentos, né? Armamentos para destruição, os tanques de guerra, caminhões, isso, aquilo, né? Revólver, canhões. Isso é um problema muito grande para toda a sociedade humana. Depois, os próprios carros, a gasolina, né? A química, né? Com os produtos tóxicos. O que que o nosso jornalista aqui acha, Ortiz de Camargo Neto? Eu estava pensando, doutor Kepp, que o maior responsável por esse descalabro social, como o próprio Milor Fernandes escreveu, é a imprensa, aqui no Brasil, pelo menos. Ele diz que a mídia é a grande responsável por toda essa desordem que tem. Porque quando surge alguém querendo mudar o status quo para o bem, né? Então, mudar os combustíveis existentes, mudar, falar algo que contraria esses interesses econômicos, de medicamentos e tudo, imediatamente a imprensa ataca aquela pessoa, desmoraliza e dá todo o prestígio para quem está mentindo assim para o povo. Então, é realmente a mídia. O Dr. Kepp escreve que devia ser a consciência social, né? Mas você, que hoje... você trabalhou, né, na Folha de São Paulo. Trabalhei 7 anos lá. Então, mas nota o seguinte, Ortiz, que o que, por exemplo, os jornais trazem é só de interesse para os poderosos e para pessoas que estão interessadas em ter poder. A mídia, não só, né, jornal, revista, televisão, rádio, inclusive são controladas, né, pelos poderes econômicos. Exatamente. Eles não trazem notícia nenhuma que é de interesse para o povo. Se traz uma notícia de interesse do povo assim, é uma notícia pequenininha assim que ninguém nem percebe que tem naquele jornal, naquela revista. Então, eu digo, qual o interesse do povo, né, em ver televisão, em comprar jornal, revista, se eles não trazem nada que interesse ao povo? O que é que o senhor acha? É verdade. Ontem, doutor Kepp, eu estava andando aí aqui em São Paulo e vi num poste um aviso assim, criança desaparecida, né? Uma menina chamada Ana Júlia, desaparecida. E eu pensei assim, eu não vejo em nenhum jornal, em nenhuma revista, em nenhuma TV, uma matéria séria sobre desaparecimento de crianças, por exemplo. E a causa, né? A causa, onde, o que está acontecendo, né, com essas crianças? O senhor sabe que existe até assim, uma ideia de que muitas crianças desaparecem para usar os órgãos delas. Exatamente. Terrível, né? É terrível, a gente não vê matéria sobre isso, só ficam falando de políticos, inclusive também com o objetivo de desmoralizar a classe política para entrar o poder econômico, né? O poder econômico de fora, né? Das multinacionais. Exatamente. Então, a mídia tem esse papel, doutor Kepp, infelizmente. Agora, está falida, né? Ninguém mais compra jornais. Quem sustenta são as grandes multinacionais e os bancos. Mas se o senhor compra, por exemplo, recebe um jornal cada dia, parece um shopping news, né? Um jornal que só traz notícia de compra e venda, né? Exatamente. Por que a pessoa vai assim comprar um jornal, vai ler um jornal, se não tem nada assim que interesse ao povo? Eles querem sugar o restinho de dinheiro que o povo tem. Isso sem contar que recentemente a TV Globo veio ao ar pedir desculpas por ter apoiado a ditadura militar. Então agora, depois que apoiou, né, 20 anos, aí vem pedir desculpas, entende? Então é assim. É, mas agora está apoiando o quê? É. A mesma coisa. Está apoiando o povo. A ditadura econômica. Agora, temos aqui duas dentistas famosas. O Marco disse que queria falar uma coisa, mas ele é muito tímido, finlandês, então ele fica levantando o dedinho lá na mesa. Pode falar, Marco. Eu queria falar um pouquinho sobre as soluções que o trabalho da trilogia está oferecendo, que eu li recentemente uma estatística que empresas que mais lucram na Finlândia são empresas de energia e os bancos. Eles levam mais que metade de todos os lucros do país. Então, na trilogia, o trabalho do Dr. Kepp está oferecendo uma solução que todas as empresas no mundo poderiam ter o seu próprio banco e emprestar dinheiro para necessitados. Ué, com juro mínimo. Quem empresta dinheiro do banco está perdido, né? É, agora realmente. O Marco trouxe um assunto. Escravo do banco. Que é muito complexo, Marco, para falar em um minuto só. Mas as pessoas deveriam procurar ler os livros de Kepp. Os livros de Kepp são mananciais de sabedoria. Seja dentro da economia, da política, da ciência, da psicossomática, da filosofia, da educação. É uma nova mentalidade para o mundo. Então vocês podem acessar o nosso site www.stop.org.br. Stop.org.br. Nesse portal, vocês vão ter lá uma porção de caixinhas, assim, cada uma com um site de uma atividade diferenciada nossa. Seja na clínica de atendimento em psicanálise individual e de grupo, sejam nossos cursos, seminários, cursos de pós-graduação, oficinas terapêuticas, palestras, sejam os livros que são uma preciosidade nos nossos livros todos, que são... Você pode comprar através da nossa editora, a nossa plataforma virtual da nossa editora. Tem o atendimento psicossomático, odontológico, também nesse portal. Aí vocês vão saber mais da nossa tecnologia Kepp Motor, essa tecnologia verde que vem para ajudar a salvar o nosso planeta e a natureza. Tem o nosso... A nossa sede, no sul de Minas Gerais, naquela cidade de Cambuquira, onde existem as águas medicinais melhores do mundo, as mais curativas, e onde nós temos um hotel que faz turismo-terapia para grupos que queiram ir lá se desintoxicar física, psíquica, espiritualmente, com os nossos programas artísticos, os nossos programas de ação do bem, os nossos mutirões que são realizados junto à população local, junto a uma população internacional, porque nós temos lá professores e artistas de diversas partes do mundo que estão promovendo essas atividades. E que mais que nós temos lá? Uma porção de novidades para você, um novo mundo, esse portal da Stop, que você está sendo convidado para fazer parte, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, para essa vida e para a próxima. Selma, você queria fazer algum comentário, alguma coisa? Ou as nossas odontólogas que estão aqui? Isso, eu vou deixar... As nossas tiradentes que não são tiradentes? É, as dentistas falam, depois eu tenho um comentário. Então, nós somos famosas porque nós somos formadas há mais de 30 anos e sempre estudamos psicanálise, fazemos terapia e estudamos, aplicamos a trilogia analítica, Descobertas do Dr. Kepp, o livro da doutora Cláudia, A Cura pela Consciência, na odontologia. Então, nós, dentistas psicossomaticistas, vemos essa questão que o Dr. Kepp explicou, que as doenças na boca são causadas principalmente pelo nosso lado emocional, a nossa vida psíquica. E as pessoas fazendo o tratamento conosco, nós vamos sempre abordar essa questão na verdadeira prevenção, que é essa conscientização, né, dos erros, dos sentimentos negativos, da raiva, inveja, arrogância, excesso de medo. Então, o que acontece? As pessoas tratam conosco, conservam os dentes naturais, que nós preservamos o máximo possível, e vão conscientizando esse lado emocional, vão tendo mais saúde orgânica em geral, né? Não só na boca. E falando também da questão social, né? Como o Dr. Kepp estava falando, né? Dos produtores do mal, né? Então, tem essa questão também das farmacêuticas e da mídia ficar incentivando esse uso excessivo de implantes, de clareadores, coisas que fazem mal para a saúde. E o flúor, né, que é colocado na nossa água, que altera o QI das crianças, que altera, né, toda a nossa parte neurológica, fora toda a parte orgânica, e estraga os dentes, né, causando fluorose, né? Então é importante essa parte também do nosso trabalho, da parte social, que é uma conscientização, né, para as pessoas perceberem que tem várias coisas que prejudicam a saúde. Então quem precisar do atendimento das dentistas da trilogia analítica pode entrar em contato pelos telefones, né, 38140130 ou então 4102-2171. Então, e nós também recebemos, assim, muitas perguntas de pessoas que falam, mas vocês não têm cursos, vocês não ensinam a trilogia, como que eu posso aprender mais? Eu já leio os livros, tudo, mas como eu posso fazer algum curso? Então, eu queria dizer para os nossos ouvintes que eles podem, sim, entrando no nosso site, www.keppacheco.com, www.keppacheco.com, irão conhecer, por exemplo, o nosso curso de gestão da psicossociopatologia. Esse curso é muito legal, pessoal. Ele pode ser realizado tanto na forma de pós-graduação, para aqueles que já são graduados, mas também na forma livre, né, para aqueles que não têm uma graduação. E todos os assuntos que vocês veem, Dr. Kepp, doutora Cláudia, o nosso grupo de colegas falando aqui no dia a dia, nos programas, são aprofundados e ensinados nesse curso. Então, ele abrange a área de saúde, educação, a metafísica, filosofia, comunicação, artes, a sociedade do terceiro milênio e por aí afora. E por ser assim um curso muito eclético, ele tem pessoas cursando das mais diferentes formações, o que faz também o curso ser muito interessante. Assim, há professores, diretores de escola, profissionais de saúde, gerentes de empresa, pessoal de RH, há coaches, há profissionais de marketing. Então, é uma gama enorme de profissionais adquirindo novas ferramentas para aplicar no seu trabalho no dia a dia. Então, aqueles que quiserem maiores informações, saber das novas turmas, como poder participar, o telefone da CITA 30 32 36 16, 30 32 36 16, ou visitando o site cappacheco.com. Então, nós estamos na hora, né? Até o próximo programa.